Yeah. Zona Leste. Yeah. Zona Leste. Aliado era os cara da Zona Leste de pivete. Só de lembrar neguinho, o meu peito derrete. De menor, proibidão e rap, proibidão e hatch. Reboladão pra skate e meu coração optou por suas clap. DJ mandando scratch, e aí geral se mexe. O baile fica lindo, lembro da Golden Era. Se espelhar nos cara, um dia nós prospera muito mais. Que compromisso hoje eu entendo, isso é opção. E é aí que eu entro, atento, tô contra o vento. Corras contra a proposta, minha vida eu ganho em prosa. E assim que a gente goza, e sei que meu velho um dia bota fé em mim. Vou chegar no sapatinho, conquistar meu lugarzinho. Muita guerra interna pra tentar me encontrar. Preto não pode chorar, eu vivi a escutar. Lembrei do mano Vaguinho que se manteve firmão. Sem seguir caminho errado com os conselhos de irmão. E eu procuro luz, sigo na fé do pai. Em Babilônia, ou se é função ou vai pra lona. Preta, que treta, segura essa bombeta. Vai pro palco, pega o mic, arrebenta com esses capeta. Não mate o rap, esse é nosso pão. E cê já sabe que não é pra qualquer jack. No mínimo respeito, pra não ficar sem dente. E nós ainda dá dica, claro que vocês entendem. Falar que é nós é fácil, é só ter língua. Mas carregar as caixas com nós é melhor ainda. Entrar em sintonia, dá valor pro suor. Tô aqui, não é de graça, e tem graça se eu não tô só. Não precisa de camisa, escrito THC. Se for do corre mesmo, eu vou ver só de olhar pra você. Não tem preço, camarada, o rap tem valor. Mas tá cheio de bolô, era bom, mas estragou. Salve o mano Pedro Cris, rap por amor. E é isso que eu vou fazer, fim, enquanto vive eu vou. Salve Marcos Vinícius, Pedro Marques, que ai.